e verde e não vermelho, como queriam os benfiquistas, sabe que os astrónomos nos continuam a esconder coisas. Oh, isto é muito simples e não há outra maneira de o dizer. Não é só oxigênio que existe nessa galáxia. Também há caniches, lojas de ferragens e bolos de arroz. Ah, isso é muito inesperado. Tem a certeza? Absoluta. Só que a NASA não quer que se saiba, porque isso podia atrair muita gente para lá. Charters chineses, inclusive. Mas está tudo na net. Vão ao metemaistabaco.pt ou apanhadosdamarmita.com. Obrigado por este exclusivo para o Portugalex. Ficamos agora com a ficha técnica, que hoje será lida por João Coutinho de Figueiredo, que está num workshop de origami com os seus 900 mil eleitores, não é assim? Precisamente. Tenho de os manter entretidos até 2031. Então vamos lá. O Portugalex é escrito pela Patrícia Castanheira, interpretado por Manuel Marques e António Machado, e sonorizado por Tomás Anaori. Quer entrar para o meu movimento cívico? Ganham um pássaro comigo em truque nu. Estão mortinhos. Portugalex, para ver antes das 8, sempre quiser, disponível também na RTP Play. Antena 1. Sexta-feira 30. Luca Argel vem ao programa da manhã cantar duas canções do novo álbum, O Homem Triste, e vem conversar sobre o disco. É depois das 9:30 da manhã. Vento assim à hora nas terras altas e no litoral, mar perigoso, os principais avisos do tempo, chuva mais persistente a partir do meio da manhã no norte e centro, neve nas terras altas, mar agitado também na norte da Madeira e no Porto Santo, chuviscos a partir da tarde, nos Açores chuva e céu encoberto, máxima de 23 no Funchal, 18 graus Santarém e Faro, Lisboa, Setúbal, Évora, Beja e Ponta Delgada 17, deve contar com 16 em Aveiro e também Leiria, 15 Braga e Porto, 14 a máxima em Viana do Castelo e em Coimbra, Castelo Branco 13 graus, Porto Alegre 12, 11 Vila Real, Bragança e Viseu devem chegar aos 10, 7 graus na Guarda, 4 nas Penhas Douradas. Lisboa-Porto, há um caminhão ardês junto ao quilómetro 280, o trânsito depois das 8. Antena 1. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un show de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous la vie et réservez chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Exposants, commerçants, artisans, donnez de la visibilité à votre activité à la Foire d'Orléans. Du 20 au 29 mars 2026, rejoignez un événement incontournable porté par un thème fort et fédérateur, le Portugal. Au programme, exposition, animation dédiée avec ateliers culinaires, céramique, groupe folklorique et un voyage au Portugal à gagner. profiter d'une communication puissante et multicanale, réseaux sociaux, newsletters, affichage, radio, vidéo, photo, pour valoriser votre présence. Saisissez l'opportunité de rencontrer plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. Tous les secteurs sont les bienvenus. Exposer à la Foire d'Orléans, au Parc des Expositions de Comet, c'est faire grandir votre activité. Faço um jantar e mudo a roupa da cama. Nem tenho tempo para ti, eu só me sinto feliz quando é o fim de semana. Na quarta venho cansado, na quinta já nada faço, só quero é descansar. Na sexta-feira brutal, já nada me dá-me mal, ficar contigo é demais. Fim de semana chegou, por isso vamos amor. Vou trabalhar, na terça volto a arrumar, tudo parece um castigo. Sempre que eu fico pior, eu digo para ti amor, estou louca para estar contigo. Na quarta venho cansado, na quinta já nada faço, só quero é descansar. Na sexta-feira brutal, já nada me corre mal, ficar contigo é demais. Fim de semana chegou. Então, muito bom dia a todos e a todas. Ora, hoje somos sexta-feira, dia 30 de janeiro, e já estamos no antepenúltimo do dia do mês de janeiro deste ano 2026. Então, vocês estão na presença de Lourenço com mais uma emissão que tem por título O Fim de Semana à Porta. Quando chega o fim de semana, é bom, não é? Eu sei que há muita gente que não tem fim de semana, trabalha 24 horas ou 24, mas... boa coragem para essas pessoas que fazem isso. E então vamos ficar com muitas músicas das nove até ao meio-dia, com muita música portuguesa aqui com vocês. Espero que vocês tivessem passado uma ótima semana. E então vamos continuar com a nossa música. E a seguir é a música então De Pé Portugal. De Pé Portugal, porque é verdade, o que se passa lá embaixo este ano é terrível. Tem muitas coisas, muito vento, muita chuva, muitos estragos e mortes também. Então, mas olha, tudo de bom para as famílias que estão a passar esse bocado triste. Ora, e vamos então continuar com a nossa música, então, de pé Portugal, a voz do povo, futuro de marcha. Portugal nasceu do sal e do mar, de mãos gastas a saber lutar, pedra no chão, olhos no horizonte, um povo pequeno que nunca se esconde. Do Minho ao Algarve, da Serra ao Cais, caiu mil vezes, levantou-se mais. Na voz do povo vive a verdade, não é só passado, é Portugalidade. Dizem calma, dizem depois, mas o tempo não espera por nós. Se a história deixou lição, foi agir com união. E a pé Portugal levanta a voz, o povo unido vale mais que nós. Não é sorte, é trabalhar, chegou a hora de acordar. E a pé Portugal sem medo de ser, quem fez este chão não vai ceder. O povo merece mais e melhor. E o futuro agora não depois. Navegamos sem mapa, sem rede no chão. Hoje afogam-nos em conversa e ilusão. Há talento, há força, há visão. Falta respeito por esta nação. O Zé faz horas, a Maria também. Corre um mês, sobra pouco além. Mas ri-se na mesa, canta-se igual. Porque o povo português é brutal. Atrás. De pé Portugal, outra vez, não vivemos só do que já se fez. Com trabalho, alma e verdade, mudamos o rumo da cidade. De pé Portugal, sem vender raiz, quem ama este chão sabe o que diz. O povo merece mais e melhor, e a mudança começa maior. Terra, meu lar, agora fico por tela iluminada de luzes pequeninas. Ao longe, entre ramadas, parecem lamparinas. Cheguei, cheguei, já cheguei ao meu país. Trouxe saudades comigo quando parti de Paris. Cheguei, cheguei à minha terra, meu lar. Agora fico por cá e não quero mais voltar. Já cheguei ao meu país. Trouxe saudades comigo quando parti de Paris. Cheguei, cheguei à minha terra, meu lar. Agora fico por cá e não quero mais voltar. Ora, e vemos de escutar Maronte, Portugal, a minha saudade. Quem não tem saudades de Portugal? Eu acho que todo mundo tem saudades de Portugal, não é? O nosso cantinho de Portugal. Então, e vamos continuar com o nosso Elídio Nascimento, Viva por Deus. Cantei com timidez, és a terra mais querida 96.2 La FM en couleur. Vamos escutar então Ídio Nascimento Viva por Deus. E vamos continuar com a nossa Salomé Vira Português. Vira Português, uma canção que eu vim de descobrir aqui nas ondas da Rádio Arcancia 96.2. Então, uma ótima manhã para vocês. Vira, vira, então, de Salomé, vira, vira, português, é verdade, que a gente se puder virar, viramos, mas ainda não está muito, muito quente para a gente virar. Então, eu quero mandar um bom dia para o meu amigo Florão, Florão, que nos grava todos os podacos aqui da nossa música que sai da Rádio Arcancel 96.2. Para ele, um ótimo dia, um grande abraço, que ele deseje e muita saúde. E vamos continuar, então, com o nosso grupo Ritmo do Norte, o Corpo pede mais. Vamos lá ver o que é que isto dá. Então, uma ótima manhã para vocês e uma ótima sexta-feira também. Sem dizer, esse olhar meio torto não me deixa esquecer. Chegas perto, riscas o chão com passo a provocar. Neste baile ninguém manda, só quem sabe julgar. Neste baile apertado, tudo pode acontecer. Chega mais sem falar, eu também sei o que queres. Se o corpo pede mais, não se discute, se prefere. Chega para o pé de mim, deixa a noite escurecer. Neste baile apertado, tudo pode acontecer. Chega mais sem falar, eu também sei o que queres. Se o corpo pede mais, não se discute, se preferes. Oh, Então vimos de escutar Salomé, miúda sexy. E são 9:30, já passamos a nossa meia hora da emissão que tem por título Fim de Semana à Porta, apresentado por Lourenço. O tempo passa a voar. E vamos continuar então com mais uma bela canção do grupo Ritmo do Norte. Ai, ai, moreninha. Ah, que bela moreninha. Então vamos escutar a bela moreninha. Estar assim, já sei que não és minha. Meu coração é teimoso, não te deixarei sozinha. Os teus olhos dizem tudo, mesmo quando tentas negar. Quem gosta sente logo, não dá para disfarçar. Eu sei desde o começo que me traz mais dor. Ai, ai, ai, ai, moreninha, gosto e não posso ter. Canto no meio do baile, mas por dentro é só sofrer. Passas perto devagar, com a mão na cinturinha, fazes de conta que não vês, e riste, que sorte a minha. Desprezas e vais-te embora, como se eu fosse ninguém, mas levas o meu coração, que jamais ficará bem. Só para te fazer rainha, sou homem simples da terra e tu não serás minha. Não tenho ouro nem promessas, só verdade no meu olhar. Mas quem não que me traz mais dor. Ai, ai, ai.

sou louca por ti. Arc-en-ciel, les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Ora, então vimos de ouvir mais uma vez Salomé, sou louca por ti. Vamos continuar com o nosso grupo Marante de Apaisão. Vai onde te levar o coração, bonita música. Então, uma ótima manhã para vocês que estão aí desse lado à escuta. Não vais por aí, tu vais encontrar quem goste de ti. O céu abençoa a tua paixão. Não andes à toa e vai onde te leva o coração. Que tu possas vir amar. Vai, talvez nem precises procurar. Vai aonde te leva o coração, e um coração feliz vais encontrar. Simples olhar, o teu paraíso tu vais encontrar. Se vês que o amor é a tua razão, esquece o rancor e vai onde te leva o coração. Vai, talvez tu encontres um lugar. Alguém a que tu possas vir amar. Vai, talvez nem precises procurar. Vai aonde te leva o coração, o coração feliz vais encontrar. Tu possas vir amar. Vai, talvez nem precises procurar. Vai aonde te leva o coração, teu coração. Ora, então vimos de escutar o grupo musical Augusto Moreira, o Zé tira a mão da saia. O Zé já queria tirar a mão, já queria tirar a saia, a rapariga, aí está por. Ora, e vamos continuar então com nossas belas músicas e vamos continuar com o ritmo, o grupo do Ritmo do Norte, o Imigrantes vem festejar. Então vamos todos festejar. Para beber nesta festa de verão, ninguém me vai deter. Tens uma pinguinha, dás-me uma pinguinha. Vamos dançar, que dançar é viver. Vou beber, cantar e dançar. O nosso santo, vamos festejar. A sardinha assada e o caldo verde. Até o padre vai querer dançar. Vou beber, cantar e dançar. Esta festa de verão, os emigrantes connosco a festejar. Vem cá, Maria, dançar esta canção. O grupo Ritmo já toca nas festas da aldeia. Dá-me a tua mão, a noite é curta. Mais uma voltinha, não perco a ideia. Mais uma pinguinha, a coisa vai ficar feia. Vou beber, cantar e dançar. O nosso santo, vamos festejar. A sardinha assada e o caldo verde. Até o padre vai querer dançar. Vou beber, cantar e dançar. Como é linda esta festa de verão. Os emigrantes connosco a festejar. Vem cá, Maria, dançar esta canção. Com sardinha assada e caldo verde, mais uma pinguinha, a Maria sorrir, música a subir, o lume a brilhar, nem imaginas o que sinto por ti. Vou beber, cantar e dançar, o nosso santo vamos festejar, a sardinha assada e o caldo verde, até o padre vai querer dançar. Esta festa de verão, os emigrantes connosco a festejar. Vem cá, Maria, dançar esta canção. Vou beber, cantar e dançar. O nosso santo vamos festejar. Sardinha assada e o caldo verde. Até o padre vai querer dançar. Vou beber, cantar e dançar. Como é linda esta festa de verão. Os emigrantes connosco a festejar. Vem cá, Maria, dançar esta canção. Pois é, vimos escutar o grupo Ritmo do Norte, o Imigrante bem festejarem. E vamos continuar então com o nosso Martim Botafogo no Terreiro. Então, vamos pôr o fogo no terreiro. Força! Bota fogo no terreiro, que eu quero chegar primeiro, para dançar com a moreninha. Ontem ela era casada, hoje é divorciada, e amanhã pode ser minha. ser minha. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Para chegar onde cheguei, faria tudo de novo. Andei muito e lutei. Podem acreditar, meu povo, conquistei muitas mulheres. Não há regra nem segredo, acredita se quiseres. Por isso canto sem medo. Vamos dar as mãos, um, dois, dois, três. Quem desafinar, canta outra vez. Vamos dar as mãos, um, dois, dois, três. Levanta a cerveja, um de cada vez. Vamos dar as mãos, um, um, dois, três. Quem desafinar, canta outra vez. Vamos dar as mãos, um, um, dois, três. Quem errar o passo perde a vez. Que nesta festa da vida, a vida ensinou-me assim. A vida é para se dançar. Por isso acreditem em mim. De cerveja não abro mão. E de amigos à minha volta. Canto esta canção e todos me dão razão. Vamos dar as mãos, um, dois, dois, três. Quem desafinar, canta outra vez. Vamos dar as mãos, um, dois, dois, três. Levanta a cerveja, um de cada vez. Vamos dar as mãos, um, um, dois, três. Quem desafinar, canta outra vez. Vamos dar as mãos, um. Quem errar o passo perde a vez. Vamos dar as mãos, um, um, dois, três. Quem desafinar, canta outra vez. Vamos dar as mãos, um, um, dois, três. Levanta a cerveja, um de cada vez. Vamos dar as mãos, um, um, dois, três. Quem desafinar, canta outra vez. Vamos dar as mãos, um, um, dois, três. Quem errar o passo, perde a vez. Ora, e vimos então de escutar o grupo Ritmo do Norte, um, dois, três. E vamos continuar com a nossa Chiquita. A Chiquita que vai nos cantar Sem Vergonha. Então, uma ótima manhã. São 10 horas e um minuto aqui nas ondas da Rádio Arc-en-Ciel 96.2. Já estamos no fim da nossa primeira hora da emissão que tem por título Fim de Semana à Porta. Como as outras, não sou como as outras que vão na tua canção. Sem vergonha, sem vergonha. Enganas todas e nenhuma delas sonha. Sem vergonha, sem vergonha. Cá para o meu lado, não resulta a tua ronha. Sem vergonha, sem vergonha. Enganas todas e nenhuma delas sonha. Sem vergonha, sem vergonha. Cá fado, tens um caso cada mês. Por isso não venhas cá para mim falar de amor, porque eu não vou como as outras, não vou como as outras no teu charme enganador. Sem vergonha, sem vergonha, enganas todas e nenhuma delas sonha. Sem vergonha, sem vergonha, cá para o meu lado não resulta a tua ronha. Sem vergonha, sem vergonha, enganas todas e nenhuma delas sonha. Sem vergonha, sem vergonha, cá para o meu lado não resulta a tua ronha. Passar na rua, meu coração parou. A luz do teu sorriso, meu mundo clareou. Te chamei pelo nome, você nem escutou. Meu sonho foi contigo, meu medo te perder. Ela rebola quando é

minha vida. O amor bateu na minha porta e eu mandei-o entrar. Como se eu fosse um passarinho que vive no espaço, abrindo ninho nos meus braços para vir pousar. Assim como Deus criou o inverno primavera, fez mulher e homem a bela e a fera, criou o meu peito só para te amar. Assim como Deus criou o inverno e primavera, fez mulher e homem a bela e a fera, criou o meu peito só para te amar. Fosse a vida, fazendo a luz mais colorida na minha escuridão. E quem amar alguém assim vira leão do mar, um tigre sem garras, um peixe pescado, a vida pequena para tanta paixão. E quem amar alguém assim vira leão do mar, um tigre sem garras, um peixe pescado, a vida pequena para tanta paixão. Tenho os olhos só para ver o meu mundo, para ouvir ou conhecer. Nos meus braços quero tê-la. Quis um céu para que fosses minha estrela. Ora, pois vimos de escutar Maronte Leão Domado, e esta canção já tem 11 anos. É verdade, o cabelo ainda é bom. Então vamos continuar com as nossas belas músicas, e vai ser com quem? Com o nosso Proa de Mel. Passou, passou. Então o que passou já passou. Banais, o amor é assim, são coisas normais. E pequenos nadas toda a gente tem. Não fiques zangada por zangas também. Não penses no adeus à primeira dor. Pequenas batalhas são parte do amor. E guerras de rosas são bem naturais. Por isso não sofras nem choras demais. Amar às vezes magoa, faz-nos manter a distância. Mas quando a gente perdoa, já nada tem importância. Tudo se acorda num beijo e outra jura se faz. Passou, passou e não vale a pena voltar atrás. Passou, passou e não vale a pena voltar atrás. Não penses no fim, nos instantes banais, o amor é assim. Toda a gente tem. Não fiques zangada, o

Ora, então são 10 horas e 26 minutos e vimos de escutar a Joana D'Arc, Isso é Como na Tropa. E vamos continuar com as nossas belas músicas e vai ser quem? Com a Cláudia Navarro, Com a Força de Deus. E então esta música é dedicada de mim mesmo para Manuela de Araújo, que ela fez mais uma surpresa. E ela está aqui à minha beira e então eu desejo um ótimo dia para ela, para o seu marido, Rosi, e todas as colegas e todo mundo que a conhece. Então vamos ouvir Cláudia Naval com a Força de Deus. Vai e volta,

a música de Linda de Souza, Meu Lírio Roxo. E então aí vamos continuar com a nossa música, e vai ser com o Cantares e o Desafio no Santunho, com Simão Marques e Tânia Freitas, a Cultura Minhota. Então vamos escutar esta linda desgarrada que eu vou passar aqui para vocês todos que gostam de desgarrada e para todos que estão à escuta da minha rádio, da minha missão e da Rádio Arcanciel 96.2. Então estou com a missão que tem por título O Fim de Semana à Porta. Vamos escutar esta bela desgarrada. Mulheres frias, mas saudades. sei que nunca mais pensaste em mim. Como vou e como estou depois de te perder? Também sei, mesmo a viver, morri para ti. E o meu nome jamais voltaste a dizer. Eu bem sei que nunca mais falaste em nós, do que foi e do que fiz um dia por nós dois. Também sei que sou silêncio em tua voz, e só Deus sabe como eu estou. A saudade de ti tomou conta de mim, me mata por dentro. Esta falta de amor nunca me abandonou desde que eu te perdi. A cor da solidão pintou meu coração de mágoa e sofrimento. E assim é meu viver nesta dor sem esquecer quem se esqueceu de mim. Eu bem sei que nunca mais pensaste em mim. Se estou só ou como tu até tenho outro amor. Também sei que a minha vida já nada te diz. Só Deus sabe como eu vou. Esquecer quem se esqueceu de mim. E vimos de escutar esta linda canção de Tony Carreira, Saudades de Ti. E vamos continuar então com o nosso conjunto Maria Albertina é Portugal. E fiquem bem à escuta, são 10 horas e 48 minutos, estamos apenas quase uma hora para acabar a nossa emissão, que tem por título Fim de Semana à Porta. Então, uma ótima manhã para vocês, escutem bem e fiquem bem com a Rádio Arcancel 96.2. Música. Saudades e gostos.

viver. Pela última vez me responda, mas diga a verdade, pois eu quero sair com você domingo à tarde. Responda, mas diga a verdade, pois eu quero sair com você domingo à tarde. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Ora, então, e viemos de ouvir o Nelson Ned, Domingo à Tarde, que foi pedido da Maria Augusta de Florides, ao rei, para a sua família, para as suas filhas, para todas as pessoas que a conhecem. Ora, e vamos continuar com quem? Com uma bela canção. E esta canção é para uma senhora que ouve sempre o nosso... para ela e para todos que estão à escuta da Rádio Arc-en-Ciel, mas principalmente para ela. Ela já me telefonou esta manhã e que gosta muito de ouvir esta linda canção. Então, esta canção é dedicada de mim mesmo para ela escutar. Então, vamos ouvir. E é quem? Jorge Ferreira, Um Belhinho Caminhava. Um velhinho mais velhinho também. Que a vida é cruel em vão, e hoje para amanhã tu és velhinho sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Quando você chega, o mundo para de girar. que chama, impossível não notar. Cada gesto seu é poesia no ar. Vem mais perto, deixa o tempo nos levar. E quando dança, o coração dispara. Sinto a paixão que a noite prepara. Miúda linda, só você me faz sonhar. Teu abraço me envolve, me faz flutuar. Me deixa levar. No toque da tua mão, encontro o meu lugar. Nos teus sorrisos, quero sempre ficar. Cada palavra sua é melodia no ar. Vem comigo, vamos juntos bailar. E quando dança, o coração dispara. Sinto a paixão que a noite prepara. Miúda linda, só você me faz sonhar. Teu abraço me envolve, me faz flutuar. Me deixa levar. E no silêncio da noite ouço tua voz. Cada suspiro me prende, me deixa atroz. Nos teus olhos vejo o céu, quero mais. Fica comigo, não solta jamais. Miúda linda, só você me faz sonhar. Teu abraço me envolve, me faz flutuar. Miúda linda, quero contigo caminhar. No teu ritmo, no teu jeito, me deixa levar. Então, miúda linda, e continuamos com José Alberto Reis, Amo-te. No silêncio e na angústia, sem sono libertador, pensa nos dias felizes e nas emoções sentidas, quando em voz mega sorrindo me chamavas sonhador. Desse amor adolescente que não tinha mais sentido do que um mundo construído na ponta dos nossos dedos. Foi transbordando a ternura no sossego do meu peito, claro mar de mansidão, sem ter ondas nem segredos. Amo-te como quem sonha ou quem reza, que te guia esta certeza. Meu amor, juro, amo-te. Verdes ramos, verdes limos, é verdade o que sentimos. Meu amor, juro, amo-te. Amo-te. Trago o meu desejo exposto no desenho do teu rosto. Meu amor, juro, amo-te.

Ora, então vimos de escutar esta linda, bela canção de David Garcia, A Estrada do Meu Destino. E vamos continuar então com o nosso João Marcelo, Meu Coração Não Vive Sem Você. Então, uma ótima manhã. Volte pra mim. É tão difícil pra te esquecer. Por favor, volte pra mim. Ele sabe que eu não vivo sem você. Sem você, por favor, volte pra mim. É tão difícil pra te esquecer. Por favor, volte pra mim. Quantas esecuzione di Antonio Tanca. Pois a vida é bela, a Rádio Arcanciel Orleão. E estamos quase a chegar ao nosso final da emissão que tem por título Fim de Semana à Porta. Então, e vimos de escutar Tomás, Quando Me Beijas. E vamos continuar então com mais uma bela canção que vem de sair e tem por título então Bem Dançar Comigo, Amor. Quando tu passas na rua, o meu coração faz festa. Toda a gente fica a olhar, mas és tu que me interessa. O teu riso vem de longe, como música no ar. Quando cruzas o meu caminho, já me fazes sonhar. Dizes que é só amizade, mas eu sinto no teu olhar. Quando a música começa, já te vejo a dançar. Vem dançar comigo, amor, nesta noite de verão. Dá-me a tua mão agora, quero ficar no teu coração. Vem dançar comigo, amor, até o sol aparecer. Se a vida é só um momento, então vamos a viver. Hoje há festa e arraial, copos cheios de alegria. Entre risos e cantigas, passa a noite, passa o dia. O acordeão chama alto e o povo começa a bater. Palmas soltas no ar, ninguém quer ficar a ver. Quando chegas mais perto, o tempo para sem querer. A dança fala por nós, sem nada dizer. Vem dançar comigo, amor, nesta noite de verão. Por cima do arraial, há promessas no silêncio, é um amor sem igual. Não sei o que vem amanhã, nem quero adivinhar. Esta noite é só nossa e não vai acabar. E se amanhã for cedo, logo se há de ver. Hoje a vida chama e quer nos fazer viver. Vem dançar comigo, amor, nesta noite de verão. Canta alto, bate palmas, sente a força da canção. Vem dançar comigo, amor, até o dia nascer. Se a vida é só um momento, então vamos é viver. Vamos viver, vamos dançar. Esta noite é para amar. Vamos viver, vamos dançar. Esta noite é para amar. Vimos de escutar Salomé Dá-me Mais Que Zumba, e vou passar aqui uma musicazinha que foi pedida do Seu Fernando, o seu camionista, que passa aqui de, às vezes por Orleão, e ele telefonou-me então e pediu-me para passar uma musicazinha, e vou pôr uma música aos meus gostos, espero que seja ao gosto dele também, e dedica esta música à sua namorada Emília Lourenço. Então vamos ouvir esta bela música. O que Deus juntou, ninguém vai poder separar. Se eu tô do seu lado, nada mais vai me faltar. Se precisar de amor, você tem. Do seu lado eu fico bem. Eu encontrei o amor e nem precisei procurar. A gente casa no que vem. Muda pro litoral, pra uma casa beira-mar. Eu cheguei pra ficar, eu cheguei pra ficar. Sou amor da sua vida e sua mãe vai me amar. Eu cheguei pra ficar, eu cheguei pra ficar. Sou amor da sua vida e sua mãe vai me amar. Sua mãe vai me amar. Não sabia que existia aqui uma beleza dessa. Desse nunca vi aqui na terra. Uma sereia me encanta, mas nenhuma me interessa. Me fez de sonho e eu só tenho olhos pra ela. Vou ter que admitir, não dá pra recusar. Meu coração tá presente e eu não consigo me soltar. Eu decidi te amar. Lindo, mas vou ter que discordar. Acreditei no amor desde a primeira vez que eu decidi me entregar. Mudei minha cabeça porque agora eu cansei. Meu coração resolveu não se machucar. Não quero mais amor no caminho. Ser amado é bom. Então vimos de escutar Sertanejo dos Rosas, Lionzinho Bode Bolson. Então esta música foi pedida da parte do Seu Fernando para a sua namorada Emília Lourenço. Ora, e estamos quase a chegar à nossa reta final, são 11 horas e 55 minutos, estamos a 5 minutos do fim da minha missão, que tem por título O Fim de Semana à Porta. Então, e vai ser com esta linda canção que eu vou acabar a minha emissão, e que tem por título, vou fechar com esta música, que tem por título Zezé de Camargo e Luciano, e Mexe, Mexe, Que É Bom. Normalmente esta canção é da minha abertura, mas como eu já escolhi outra e metia, e agora passo esta a fechar a minha missão e desejo-vos uma ótima manhã, um bom fim de dia de sexta-feira a todos, de 30 de janeiro de 2026. E então, muito obrigado a todas as pessoas que me telefonaram e fiquem à escuta desta música. Zezé é a Camal e marcaremos encontro então para sexta-feira próxima, que estarei cá, se Deus quiser, com vocês, com a emissão que tem por título Fim de Semana à Porta. Então, para todos, um ótimo dia, um bom fim de semana e bom apetite a todos. Tchau, tchau, e daqui a pouco deixarei-vos com a RDP Internacional para vocês escutarem algumas informações lá de baixo. Então, muito um ótimo dia para você. Mas a morena me espera. Eu quero ouvir. E o povo todo pulando, e o povo todo gritando. O mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado. Mas mexe, mexe que é bom. E o povo todo pulando, e o povo todo gritando. Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado. Mas mexe, mexe que é bom. E aqui eu quero ver. Então, um ótimo fim de sexta-feira para vocês todos e um bom fim de semana. E então, até sexta-feira, se Deus quiser, que já é o dia, já é o mês de fevereiro, para a semana, se Deus quiser. Então, até lá, cuidam bem de vocês e bom fim de semana para todos. Tchau, tchau. Bom dia, são 11 horas da manhã no continente e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Vamos agora conhecer os títulos desta edição. O governo mostrou insensibilidade e impreparação para gerir os efeitos da depressão Christine. A acusação é do